O dia 25 de outubro na história, 1969. Consultados pela junta militar provisória que governou o país por 60 dias, os generais oficiais das Forças Armadas elegeram Emílio Garrastazu Médici como novo presidente do Brasil. 1971. A China entrou para a ONU, enquanto Taiwan foi expulsa por causa de uma fase de isolamento diplomático. 1975. O jornalista Vladimir Herzog foi encontrado morto na sede do DOI-COD, órgão repressor da ditadura militar, em São Paulo. A versão oficial do suicídio logo foi contestada, mas apenas em 2012 a causa-mortes foi alterada para decorrência de lesões e maus tratos. 1983. Os Estados Unidos invadiram Granada, supostamente para proteger os cidadãos americanos do regime local socialista. O governo de Granada acabou caindo, substituído por outro leal aos Estados Unidos. 1983. O ator Vincent Price, ícone do terror nos anos 60, morreu aos 82 anos por causa de um câncer pulmonar. Esses são os fatos que fizeram o dia 25 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.